velha nova escola. RP3 e MC Kawan. É desse jeito, vou dizer. Sua cara feia, tiozão, a nós não assusta não. Tamo a 15 sem parar, desenfreado no mundão. A milhão, trincando, versando e progredindo. Enquanto isso, afirma, evoluindo. Dá licenças, é povinho, nós não é cadela no sul. Rodeada de vira-lata, nem trampamos em canil. De quebrada a quebrada, somos bem recebidos. Sabemos quem é por nós e quem são os vermes entupidos. Vaidade é o que mais tem na cena o tempo inteiro. Mas coragem e humildade corre as veias do guerreiro. Jamais eu me provaleço, não misturo a situação. Mas não pisa nos meus calos, não tira pra menos chão. Sem sorrisinho na cara, sigo a trilha em meio ao rap. Vários perguntam por quê, meus versos não são alegres. Sempre quieto pelos cantos, meu semblante é fechado. Com os meus que confio, mato ou morro lado a lado. Sem fantoche pra aplaudir, as palmas são de verdade. Não é discurso montado pra agradar a chinelagem. A fita vai mais além, não precisa convocação. De ponta a ponta no mapa, o bang é mais do que monstrão. Vé a escola faz olhão gelar. Quando vê no bang nós chegar. Soa frio, vai gelar. Soa frio, vai gelar. Vé a escola faz olhão gelar. Quando vê no bang nós chegar. Soa frio, vai gelar. Soa frio, vai gelar. Dá licença, tiozão. Vários loucos de barba na cara, pagando arrogância, cheio de vaidade. Há mil anos é povinhando o bagulho. É por isso que eu aposto na nova escola e apresento diretamente de São Paulo, MC Kawan. Deixa comigo, pode deixar agora que é comigo. Aqui tá tudo em casa, serão vários amigos. Eu sou mais um envolvido na função. Eu sou representando a nova geração. MC Kawan tá aqui. Pode aumentar o som, tô no bug pra curtir. Pequeno no tamanho, grande no talento. Desde pequeno corro pelo movimento. Pega o celular e avisa todo mundo lá que agora é nós que tá. É 011, é o rap de São Paulo, mano. Aperta o cinto e segura que tamo chegando. Isso mesmo, titio, por isso que eu tô aqui. MC Kawan, vigilantes MCs, vê só. Salve Porto Alegre, RP3. Precisou, liga nós, tô com vocês. Nova escola faz olhão de lá. Quando vê no bang nós chega. Soa frio, vai gelar. Soa frio, vai gelar. Nova escola faz olhão de lá. Quando vê no bang nós chega. Soa frio, vai gelar. Soa frio, vai gelar. É, da velha nova escola. Maurício, Senegal, família sem miséria. De Porto Alegre a São Paulo. RP3, LK12, vigilantes MCs. Branco, MC Kawan na função. É desse jeito, ladrão.